Oi, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O texto de hoje fala: defeitos e virtudes, humildade para reconhecer e vencer. O texto foi escrito por Ana Cláudia Brito. Certamente, todas nós temos muitos defeitos que, felizmente, com o passar dos anos, são eliminados, ou, para a tristeza de quem nos acompanha, vão piorando. Supõe-se que toda mulher, quando se torna mãe, no exato momento da concepção, já se transforma. Algo se passa em seu corpo, em sua mente, em seu caráter que a faz diferente. Essa sementinha dentro dela vai demorar meses para crescer, mas esse é exatamente o período necessário para que ela viva essa metamorfose. Sem nos importarmos muito com o que vai ocorrer em nosso corpo, nos doamos em um sacrifício de amor, hospedando o filho que jamais esqueceremos, que terá um vínculo único e eterno conosco, que poderá vir com características diferentes das nossas em seu exterior, mas que levará sempre o nosso DNA em todo o seu ser. Para esse filho não haverá lugar mais seguro para viver neste mundo que o nosso útero. No parto, nascem junto com o bebê alguns dons que para nós mães serão úteis para toda a vida. No entanto, se usados de forma errada, eles nos farão chorar de tristeza. Adquirimos o dom de amar a ponto de esquecer as coisas erradas que o filho faz, mas não devemos deixar de corrigir os erros, mesmo os menores, pois o tempo passa e o defeito cresce, tornando-os culpadas por nossa negligência se não corrigirmos e ensinarmos devidamente. Todo filho e toda filha, para sobreviver nesse mundo, tem de passar por fases que serão determinantes em sua vida. Aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Fatalmente haverá um tombo e vai doer muito, mas a mãe sempre estará lá dando o seu suporte, o seu sorriso de conforto, ainda que por dentro a pena lhe corte a alma. O problema é que em outras provas virão, e se a mãe não souber administrar isso, criará um filho dependente dela. A verdade é que ser mãe é muito mais que trazer o filho ao mundo. A responsabilidade que recai sobre nós é enorme. Nossa missão é cheia de caminhos que podem nos levar a lugar certo ou errado. Sendo assim, quem é o nosso guia? O nosso GPS é o nosso coração? O nosso instinto maternal? Seriam os conselhos? Não. O nosso guia é o Senhor. Mas temos de escolher a direção a seguir, pois Ele nos dá o livre-arbítrio. Por isso a oração é importante, porque ela atua como um remédio de prevenção contra as más escolhas, os maus conselhos e as más decisões que nos rodeiam cotidianamente. Uma mãe que quer vencer a si mesma é aquela que atua mais com a razão do que com a emoção. Ao nos unirmos esse propósito de orar por nossos filhos, acabamos com problemas que deixamos para trás e cuja solução não encontramos e por isso hoje nos cobram fatura. Consertamos pontes que, por estarem caídas, nos impediam de ter a melhor comunicação com os nossos filhos. A oração é humilde reconhecimento de que precisamos de ajuda divina. Por isso, não importa que tipo de mãe somos ou o que fizemos de errado, o importante é que hoje, mamãe, hoje tudo pode mudar. Que Deus nos abençoe nessa jornada que realmente só termina quando se chega ao fim. Amém? Um belo dia e Deus abençoe.